Seja bem-vindo. Esta é a Rádio Logos FM. CYM 915. Canal 290. Logos 105,9. São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Bom dia! Nas suas manhãs, só dá Logos FM. A partir de agora, na Rádio Logos FM 105,9, você fica na companhia do programa Valdomiro Moreira. Alô, cidade! Alô, cidade! Alô, zona rural! Alô, amigos! Bom dia! A partir de agora, você vai ouvir a nossa programação sertaneja. A partir de agora, até às 7 horas. Nós vamos ficar juntos e até lá a gente vai rodar muitas músicas lindona. Vamos falar das firmas, a hora certa. Tudo isso a partir de agora no seu rádio. A direção é do nosso amigo Alexandre da Farmácia. A apresentação e a programação é desse amigão de vocês, que é o Valdomiro Moreira, e a gente lhe deseja um bom dia. Hoje é uma segunda-feira, estamos na força da lua minguante. No próximo dia 5 começa a lua crescente. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos começar o programa de hoje, né? E a primeira de hoje é essa aqui, ó, lindona. Zé de Souza e Roniel. O endereço dela. Se eu tivesse o endereço dela, hoje à noite eu poderia ir cantar um verso em sua janela para fazer seu coração sentir. Eu sei que ela não me esqueceu, tenho certeza do que estou falando. Já me contaram que ela sofre muito quando no rádio eu estou cantando. Amor fica desesperado quando lhe vê nessa situação. Muito pior é quando ela contempla a minha imagem na televisão. Eu te pedi a sua própria vida, ela me entregará na mesma hora. Também o dia que eu bem quiser, o seu novo amor será que posso lhe dar essa ordem. Ela me dá direito para isso, porém não tenho nenhum interesse em reatar um velho compromisso. Não interessa seu procedimento, seu novo amor fica sabendo agora que nunca, nunca vou pegar no lixo as coisas jogo fora. Eu nunca, nunca vou pegar no lixo as coisas velhas que eu jogo fora. Olha a hora, agora 4:06, iniciamos bem o programa dessa manhã gostosa, ouvindo na voz aí do Zé de Souza e Roniel, o endereço dela. Vamos começar falando da famosa a Casa de Carne Esquina do Boi. Gente, lá no alto da ponte tem uma casa de carne famosa. Vem gente de longe comprar lá na Casa de Carne Esquina do Boi, por causa do preço, da qualidade e do atendimento. Ali sim vocês encontram as famosas linguiça com bacon e azeitona, linguiça com palmito, linguiça com queijo. Ali tem a linguiça com tempero caseiro, linguiça de pernil, linguiça de lombo, linguiça de frango. Há uma grande variedade de linguiça, mas tem outras coisas gostosas também, viu? Fica no alto da ponte, na rua Aldemo Veneziani. Telefone 3923-8600, fale com meu amigo Canário, Casa de Carne, Esquina do Boi. Não vá virar pro canto, olha a hora, já é 4 horas e 7 minutos. Não esqueça que no dia 13 deste mês, será sorteado lá no Depósito Tijovale uma bicicleta e uma churrasqueira pré-montada. Para você participar é fácil. Você vai lá comprando acima de R$100. Pronto, você já pega o cupom, preencha, deposita na urna e boa sorte. O Depósito Tijovale tem, olha, tem tudo para sua construção. E o bom, que você pode pagar em até 18 pagamentos sem juros no cartão, gente. Olha que legal. Depósito Tijovale. Fica na Avenida Cidade Jardim, 6081, no Bosque. Telefone 3917-1746, 3916-7086. Depósito Tijovale. Você pode pagar em até 18 pagamentos sem juros no cartão, viu? A entrega é rápida, combinado? Então vai lá, no finalzinho do Bosque, no começo do Dom Pedro. Depósito Tijovale. Olha a hora, gente, 4 horas e 9 minutos. Bom dia lá para o Vorta Seca, que está agradecendo as pessoas que o aplaudiram, que compareceram no show aqui na Vila Maria no último sábado. Vorta Seca está agradecendo, viu? Pronto, está dado o recado. Vamos de música lindona. Quem é que está na ponta da agulha agora, hein? Deixa eu ver aqui. Nossa, que beleza! Milton e Marcos, Volta da Guerra. 4 e 9. Pra defender seu país, um jovem se alistou, com sonho em dar conforto pra família que deixou. Todo cheio de esperança, determinado chegou. Não sabia da surpresa que o destino reservou. Seu primeiro passo foi um fracasso, caiu no laço da triste dor. No caminho do soldado tinha uma grande pedreira. Uma guerra começava na sua luta primeira. Em todas as partes que ia existia uma barreira. Saía de uma armadilha, caía numa trincheira. Bomba e canhão, haja coração e a sensação da morte certeira. Deixou os campos minados depois que venceu a guerra e ganhou honra ao mérito ao voltar pra sua terra. Ligou pra sua família porque bom filho não era. Papai, eu estou chegando, lutei e venci a fera. Eu quero um abrigo para um amigo que vai comigo, o senhor me espera. Papai, esse meu amigo, falta uma perna e um braço, precisa da nossa ajuda para mudar os seus passos. O seu pai lhe respondeu, não quero ver esse homem, vai mudar nossa rotina, deixa aí que ele some. A ficha caiu, ninguém despediu e a voz sumiu do seu telefone. Em poucos dias depois, seu telefone tocou. Seu filho havia pulado de um prédio e se matou. Quando o velho chegou perto, quase que desmaiou. Faltava um braço e uma perna, no corpo ele notou. Que o mutilado é o soldado, seu filho amado que te ligou. Que o mutilado era um soldado, seu filho amado que te ligou. Olha a hora, agora 4 horas e 12 minutos. Bom dia, vocês ouviram então na voz aí do Milton Ica e Marcos. Milton e Marcos, A Volta da Guerra. Laje Líder, Agora você que está construindo, preste bem atenção, porque laje líder não é só uma laje para cobertura, é para forro, para piso. A laje líder tem as famosas lajes painel e trilhos que eles fabricam. E lá vocês encontram lajes de isopor e de cerâmica, de H8 até H30. Laje Líder faz entrega em todo o Vale, litoral, sul de Minas e região e na zona norte, tá bom? Na zona rural também. Faça uma visita na Laje Líder, fale com o pessoal, seu Henrique, a Paolo, o Valentim, os vendedores. Fica na Travessa 3140 no Caetê. Telefones 3942-5946 ou 3922-9224. Lages Líder, fábrica de trilho e lajes painel. E trabalha com as lajes de H8 até H30. Entrega em toda a região. Lages Líder. Você já foi lá na Princesa dos Bordados? Lá tem cobertor para casal R$ 29,90. Cobertor para solteiro R$ 24,90. Toalha de mão para escola a R$ 2,00. Toalha de mesa redonda ou quadrada R$ 19,90. Rede para casal R$ 99,90. Toalha do time de futebol a partir de R$ 59,90. Princesa dos Bordados. É ali na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento. Lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E no satélite, na Avenida Perseu 850. Não esqueça, viu? Princesa dos Bordados. Olha a hora, gente, 4h14. Bom dia para minha amiga Diva, tá ouvindo o nosso programa. Bom dia para você que está acordando agora. Bom dia, Marina. Bom dia, José, lá em Jacareí. Bom dia, Toninho, de Jacareí. Bom dia, Jota Soares. Bom dia, Dona Marlene. Bom dia, Pioneiro. Para vocês, a gente toca mais uma lindona. Foi buscar uma boiada, isso foi no mês de agosto. Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana. Capataz da comitiva era o Juca Flor da Fama. Foi tratado pra trazer uma boiada cuiabana. Saí do Alambari na minha besta ruana. Só depois de 30 dias que cheguei aqui da Uana. Lá fiquei namorado de uma marva da baiana. No baio foi João Negrão, no Tordinho Severino, Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarino. A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino. Na porta de Campo Grande, no cassino foi entrando uma linda paraguaia, na mesa tava jogando. Botei a mão na gibeira, dinheiro tava sobrando. Ela mandou me dizer pra mim que você chegando. Eu virei dizer pra ela, pra beber eu vou pagando. Eu joguei 9 partidas, meu dinheiro foi andando. De Campo Grande parti com a boiada cuia. Cuiabana. Meu amor veio na anca da minha besta ruana. Hoje eu tenho quem me alegre na minha velha choupana. E a hora certa, 4 horas e 17 minutos. Gostoso matar saudade, né? A gente ouviu Tonico e Tinoco, Boiada Cuiabana, grande sucesso do passado. A Casa do Rádio avisa que já está preparada com lindos presentes para você presentear o seu pai. Lá tem relógios de pulso para o papai, relógios daqueles com garantia, prova d'água, coisa linda mesmo, viu? A partir de R$40. E tem rádios AM e FM daqueles bom, bom mesmo. E tem outros artigos para presentes. Venha fazer uma visita na Casa do Rádio. Fica nesse endereço. Fica ao lado do restaurante Bom Prato. Tem o restaurante Bom Prato, não é mesmo? O restaurante de R$1, ali na Rubião Júnior. Fica ao lado. Ali está a Casa do Rádio. Ali tem pilhas, ali tem baterias em geral. Nossa, ali tem tanta coisa. Vai lá, telefones 3922-5077 ou 98810-5077. Casa do Rádio. Agora nós conversa com você, mulher. Você sabe que o tempo vai passando, a idade vai chegando e a natureza não perdoa, né? Vai aparecendo as rugas, pés de galinha, a nossa pele vai ficando assim mais mole, como se diz, flácida. Por isso que é bom você tomar providência, senão a coisa despenca mesmo. Comece a usar o famoso creme Triupe. É um creme que foi criado para prevenir o envelhecimento da pele, para combater a flacidez da pele, para deixar a pele mais firme e suave, para relaxar e acalmar a pele e reduzir rugas e linha de expressão. Viu só? Você usando todas as noites esse creme Triupe, a sua pele vai estar sempre jovem, a sua pele vai estar sempre bonita. Por isso, vai lá na farmácia Aquamarina, Aquamarina que criou esse creme. O telefone lá é 3941-7411. Fica na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537 na Vila Rubi. Fica a farmácia Aquamarina, na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, na Vila Rubi, tá bom? Bom dia para o nosso amigo Elias, lá da Águas do Canindu, tá ouvindo o nosso programa. Bom dia, obrigado pela sintonia, viu? Bom dia para quem mais? O Elias da Silva, é o homem da letra bonita, lá da Águas de Canindu. Bom dia para todos vocês que estão acordando agora. A gente toca mais uma dessas bem lindona, né? Vamos nós! Agora 4 horas e 21 minutos. Trio Parada Dura e convidados. Coração Quebrado. 4 e 21. Pena que a gente não possa nem dialogar. Os nervos já tomaram conta, estão à flor da pele. Se eu quero, você me repele. Se você procura, eu não tenho paciência. E nem por aparência podemos fingir o que explode no peito. A coisa mais forte entre nós no momento é a dor. O amor já não é o bastante pra achar uma saída. Deixamos escapar a chance, feito areia fina, pelos outros dedos. E não tem segredo, a solução pra nós agora é a despedida. De agora em diante, cada um pra si, um pra cada lado, tudo dividido. Coração quebrado, é melhor assim, se juntos nada tem valor. Depois que rasga o pano, remendo é pior, melhor é jogar fora, é o fim de nós dois. Já chegou a hora de compreender, o que nos faz sofrer não pode ser amor. agora 4h22. 4h22. Aqui é Rádio Logos FM. A coisa mais forte entre nós no momento é a dor. O amor já não é o bastante pra achar uma saída. Deixamos escapar a chance, feita areia fina, pelos ramos dos dedos, e não tem segredo, a solução pra nós agora é despedida. De agora em diante é cada um pra si, um pra cada lado, tudo dividido, coração quebrado é melhor assim, se juntos nada tem valor. Depois que rasga o pano, o remendo é pior. Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois. Já chegou a hora de compreender. O que nos faz sofrer não pode ser amor. A hora certa, gente. 4h23. Vocês ouviram o trio Parada Dura e Convidados. Coração Quebrado. Não, gente, não vire para o canto. Agora nós vamos falando do famoso xarope Bronco Natus. Esse xarope aqui é muito bom. Você precisa conhecer esse xarope Bronco Natus. Ele é feito de agrião, de própolis. Ele é feito de, que mais? De eucaliptos, de guaco. Por isso que ele mantém a voz sempre limpa. Eu uso o famoso xarope Bronco Natus, porque eu preciso usar a voz para o meu trabalho, né? E quantas outras pessoas também usam a voz? Por isso, não esqueça de usar o Bronconatus. Bronconatus você vai encontrar na farmácia Vitae, ali do centro. Telefone lá, 3922-7728. Indo lá, fale com a doutora Olívia. Fica na esquina da rua Vilaça com a rua Sebastião Hummel. Não tem erro de jeito nenhum. Vamos acertando a hora certa, a hora não para. Já é 4h25. Atenção, gente, o Mercadão dos Óculos, ali da rua 15-121, fica bem em frente ao Magazine Luiza. Ali você vai encontrar maior variedades de armação para óculos de grau. Essa armação ela tem um segredo. Conforme o formato do rosto, é o tipo de armação. Se você colocar qualquer tipo de armação aí no seu rosto, nos seus olhos, às vezes não pega bem, às vezes não deixa nada, né? Agora, se você usar uma armação que orne com o seu formato do rosto, nossa, você fica mais bonita. Lá na famosa Mercadão dos Óculos, tem uma equipe de jovens senhoras que vão lhe ajudar você a escolher essa armação. Por isso, após a consulta com seu oftalmologista, vai lá na famosa Mercadão dos Óculos. Você terá 12 vezes para pagar. E olha, se falar em nosso programa, falar que você ouviu no nosso programa, você ainda ganha brindes. O Mercadão dos Óculos fica na rua 15 de novembro, 121, fica bem em frente ao Magazine Luiza. Telefone 33025134, viu? Não vai esquecer, não, Mercadão dos Óculos. Vamos prosseguindo, rodando mais uma música lindona. Deixa eu ver quem é que está na ponta da agulha. Nossa, música bonita essa aqui. Eu gostei da letra dessa música. Ela chama a atenção de órgãos de prefeitura que às vezes não dá muito valor no lado cultural das duplas sertanejas. Então, essa música, ela chama a atenção sobre isso. Vamos ouvi-la? Vamos! A nossa cultura. Fernando e Osmair. Olha a hora, 4h27. Senhores deputados e senadores e governadores, presidente, queiram me escutar. Em nome dos violeiros do nosso Brasil, humilde e gentil, me representar. Sinto orgulho. orgulhoso deste meu país. Muitas poesias fiz para lhe divulgar. Eu faço um apelo pelo que eu vejo, o bom sertanejo não pode acabar. Eu falei de boiadas, dos rios e chapadas, matas orvalhadas lá do meu sertão. Do nosso caboclo na lida pesada, terra preparada faz a plantação. Se não fosse esses homens de capacidade, não vai pra cidade alimentação. Também faço poesias de amor para elas, pras mulheres belas com educação. Olha a hora, agora 4h28. 4h28. No peito e desenvoltura, eu mostro a cultura que meu país tem. Enquanto lutamos para preservar os falsos sertanejos, destruindo vem. Se as autoridades não der atenção, breve em extinção vamos ficar também. Um país sem cultura não tem pra mostrar, se de viola e violeiro nós ficarmos sem. Por isso é que eu peço às autoridades mais sinceridade do lado de cá. Pedir pra quem faz a comunicação, rádio e televisão, essa essência mostrar. Que tocam noite e dia, é triste o abismo, é só o modismo movido a jabá. Para o bom sertanejo criaram barreira, essa triste sujeira tem que eliminar. E a hora certa, 4h30, vocês ouviram na voz de Fernando e Osmair, a nossa cultura. É verdade, tem que dar valor aos artistas da cidade, né? Eu acho até gozado, algumas prefeituras, a vez contrata artista de lá da capital, de outros estados. Aí eu fico pensando, será que esse pessoal que são responsáveis por essas contratações não pensa que a dupla vem só buscar o dinheiro? Claro, ele vai dar o show dele também. Mas leva o dinheiro e vai gastar lá na cidade dele. Não vai render nenhuma receita para a cidade onde foi contratado. Não, ele vai levar o dinheiro e vai gastar lá na cidade dele. E na época da eleição, ele não vem votar no candidato da cidade. Vai votar no candidato dele lá na cidade. Quer dizer, é um desencontro, né? Bom, mas vamos falar agora da Clínica Dentária Sem Dor. Na Rodoviária Velha, ali no número 76, ali está o Dr. Walter, Dra. Érica e Dr. Renato. Eles começam a atender às 7 da manhã. Não esqueça que a Clínica Dentária Sem Dor agora ampliou o horário para que você possa cuidar dos seus dentes. Atende das 7 da manhã até às 7 da noite. E atende aos domingos também. Basta você telefonar para 988-465831 ou 3921-3866. É na Rodoviária Velha. Na Rua 15 de Novembro 121, ali no centro, ali está o Dr. João, bem em cima do Mercadão dos Óculos. Ali o telefone é 3941-4061. Na Rua 15 de Novembro, 136, primeiro andar, o Dr. Valdir de Castro Pereira, Doutora Valquíria e Dr. Vânio de Castro Pereira. Telefones 3941-4126 ou 981-185458. Na Rua José de Campos, ou seja, lá você vai, lá no Jardim Morumbi, lá está o Dr. Vander de Castro Pereira. Está na rua, Antiga Rua 1, Rua José de Campos, número 25, sala 15. Telefones 3934-7677 ou 981-61-4070. Lá no Jardim Morumbi, viu? Clínica Dentária Sem Dor. Ô, gente, não vire pro canto, a hora certa já é 4 horas e 33 minutos. Você precisa de dinheiro? Aqui em São José dos Campos, tem uma firma que empresta dinheiro. O nome da firma é Empresta. E eles emprestam dinheiro para você aposentado, pensionistas, para você militar, para vocês que é servidor público. É só levar os documentos e pronto, sair de lá com o dinheiro. Você poderá pagar em até 84 meses. Olha que legal! Não tem consulta ao SPC e nem Serasa. Dinheiro rápido. Ah, você já fez o empréstimo, né? Bom, mas se precisar, aumentou o limite. Agora, todos nós, aposentados, temos um limite a mais. Poderemos emprestar de 1.000 até 8.000. E a empresta está às suas ordens. E mais, você ainda recebe um cartão seguro de vida. E esse cartão é de graça, você não paga nada. Vai lá na famosa Empresta. É na rua Sebastião Hummel, 277, no centro. Telefone 39450447. Fica bem em frente à portaria do Shopping Faro. E na porta da Empresta tem a fotografia do Sérgio Reis, tá bom? Só não esqueçam de falar que ouviu no nosso programa. A hora certa, gente. 4h34. É que tem dois relógios aqui na minha frente, viu? Tem hora que a gente se perde mesmo. 4h34. Agora a gente toca. Anaí do Acordeon. Fofoca. Olha a hora, 4h35. Quem foi que disse para alguém? Quem me disse também? Que elas não faz bem, que elas não faz bem. Que são coroas, já passaram dos 40, e elas não faz bem. E elas não faz bem. Não acredite na palavra de ninguém. Foi comprovado, elas amam muito bem. Não acredite na palavra de ninguém. Foi comprovado, elas amam muito bem. Convém, e faz tudo tão bem, e faz tudo tão bem. São dedicadas no trabalho e em tudo mais. São carinhosas, elegantes, sensuais. E pra dar conta se transforma em mais de 100. É exagero os caprichos que elas têm. E pra dar conta se transforma em mais de 100. É exagero os caprichos que elas têm. Olha a hora, agora 4h36, 4h36. Quem foi que disse para alguém? Quem me disse também? Que elas beijam bem, que beijam muito bem. Que são discretas, reconhece o seu lugar. E sabe amar demais, e sabe amar demais. Tão provocante e charmosa igual a ela. Só personagem como atrizes nas novelas. Tão provocante e charmosa igual a elas. Só personagem como atrizes nas novelas. Thank you. nós! Agora 4:37. Vocês ouviram a Naí do acordeão cantando? É fofoca. Bonita essa música, né? Então tá bom. Ô gente, não vá virar pro canto não. Vamos acordando, a hora não para. Já é 4:38. E atenção, esse programa, em nome sabe do quê? Da Casa de Carne Esquina do Boi, onde você vai encontrar melhor misturas do almoço e do jantar. Ali tem a carne já temperada, uma delícia, viu? Outra coisa, ali tem carne moída também. Carne moída R$ 26,90 o quilo. Ali vocês encontram, além do preço, um bom atendimento. Não, olha só que ofertonas. Bife especial R$ 35,90, super macio. Picadão bovino, para você fazer uma carne de panela bem caprichada, a R$ 29,90 o quilo. A costela de boi picada para cozinhar, com mandioca, nossa, já pensou que delícia? R$ 23,90. Espetinhos, a R$ 2,99. É Casa de Carne Esquina do Boi. Fica lá no alto da ponte, na rua Aldemo Veneziani. Não tem erro, né? Telefones lá, 3923-8600. Eles entregam em santas casas, hospitais, cozinhas industriais, restaurantes. Entrega em todos os lugares. Vai lá, fica no segundo quarteirão, com estacionamento próprio, viu? Vai lá na Casa de Carne Esquina do Boi. A hora certa, 4:39. Olha, gente, lá no, Travessa 3140, no Caetê, logo após a Vila São Geraldo, tem a fábrica da Laje Líder. Telefone lá, 3942-5946 ou 3922-9224. Ali fabricam trilhos, fabrica lajes painel e trabalha com as lajes de isopor e de cerâmica de H8 até H30. A Laje Líder faz entrega em todo o vale. Faz entrega no litoral, faz entrega nas cidades vizinhas, no sul de Minas, faz entrega até na zona rural. Por isso, gente, vai lá na famosa Laje Líder. Precisou de uma laje boa, que valoriza sua construção? É Laje Líder. Os construtores sabem. Telefones 3942-5946, 3922-9224. Fale com nossos amigos, seu Henrique, a Paolo, Valentim, ou com os vendedores. Laje Líder. Vamos acertando a hora certa, já é 4:40. Bom dia para o Marcos, está ouvindo o nosso programa lá no Dom Pedro. Alô, Marcos, bom dia. Bom dia, Maria José, lá no São Judas Tadeu. Bom dia também para o meu amigo Salvador, lá na Maria Amélia, né? Bom dia para minha amiga Raquel. Bom dia para toda a Elza, ouvindo o nosso programa. Bom dia para você que está acordando agora. Vamos de música, lindona, que horas que é? 4:41. Bom dia! Ed Brito e Samuel, Garota Manhosa. Olha a hora, 4:41. Diga nunca que não gosta mais de mim. Não, não. Não adianta que eu te amo mesmo assim. Porque você mudou. Pois durante o nosso amor você foi tão amorosa. Você já percebeu que gosto dos lábios seus e por isso está manhosa. Não vá embora, fique aqui mais um pouquinho. Me dedique seus carinhos, deixa de ser caprichosa. tão convencida, florzinha de minha vida, minha garota manhosa. Olha a hora, já é 4h43. Não vá embora, fique aqui mais um pouquinho. Me dedique seus carinhos, deixa de ser caprichosa. Ai, morena, não fiques tão convencida, florzinha de minha vida, minha garota manhosa. Agora 4h43, vocês ouviram Ed Brito e Samuel, Garota Manhosa. Você vai virar para o canto agora, olha a hora, já é 4h44 já. Vamos falando agora da Casa do Povo, que fica bem em frente ao restaurante Bom Prato. Pois ali vocês encontram pendrive gravado, 1000 músicas cada pendrive. Sabe quanto você vai pagar? Apenas R$30. E olha que 1000 músicas dá para você ouvir, hein? Quantas horas? Nossa Mãe do Céu! Por isso está aí um ótimo presente para o seu pai. Mas não é só o pendrive que tem lá, não. E lá tem fones de ouvido, lá tem rádios, lá tem um punhado de artigos para presentes. Para presentear o seu pai, agora ficou fácil. Vai na Casa do Povo. Fica bem em frente ao restaurante Bom Prato, viu? Casa do Povo. Fica na Rubião Júnior, 223. Telefone 3921-5800. Em frente ao restaurante de R$1. Não tem erro, Casa do Povo. Você já foi lá na Princesa dos Bordados? Lá tem toalha do seu time de futebol, R$59,90. Rede para casal, R$99,90. Toalha de mesa, quadrado redonda, R$19,90. Toalha de mão para escola, apenas R$2. Cobertor para casal, R$29,90. Cobertor para solteiro, R$24,90. Princesa dos Bordados. Fica na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento. Em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E lá no satélite, na Avenida Perseu, 850. Princesa dos Bordados, gente! Olha, dia 7, agora vai ser no próximo domingo. Vai ter o bingo beneficente lá da farmácia comunitária do Petite. E nós estamos avisando você que as cartelas estão à venda por apenas R$ 25,00. Você terá o direito em 10 rodadas e mais ainda, a um lanche bem gostoso. Essa renda em prol da farmácia comunitária, que distribui remédios de graça mediante a receita, viu? Então você poderá ajudar a farmácia desta maneira, comprando uma cartela, participando desse bingo beneficente, que vai ser nesse domingo, a partir das 14h30. Para você ter mais detalhes, ligue para lá, 99159-6005, 99159-6005, tá bom? E agora eu quero música bonita. Tem mais uma lindona aí? Tem? Então vamos mandar lá para o Zezinho, para a Aurora. Estão ouvindo o nosso programa, né, Zezinho? Né, Aurora? Bom dia, obrigado pela sintonia. A gente toca para vocês essa aqui, ó. Mozart e Moacir. Vento gelado. Olha a hora, 4h47. Você não sabe o que eu passo, nem faz ideia do meu amor. conhece o que eu faço, nem imagina como eu estou. Gosta de me ver sofrendo, sente prazer em me ver chorar. O amor vai acabar morrendo. Você não pede por esperar. Sei que um dia o vento vai ter que virar de lado, vai soprar o meu favor, eu vou sair por cima. Você vai ter que pagar por todos os seus pecados. Vou assistir de camarote a sua ruína. Vento gelado, chuva caindo, rosto molhado, você me pedindo. Volta pra mim, porque fiz tudo errado e acabei assim. Vento gelado, chuva caindo, já é passado, desculpe, vou indo. Gosto demais de você, mas preciso gostar mais de mim. Olha a hora, gente, 4h49. Sei que um dia o vento vai ter que virar de lado, vai soprar o meu favor, eu vou sair por cima. Você vai ter que pagar por todos os seus pecados. Vou assistir de camarote a sua ruína. Vento gelado, chuva caindo, rosto molhado, você me pedindo. Volta pra mim, porque fiz tudo errado e acabei assim. Vento gelado, chuva caindo, já é passado, desculpe, vou indo. Gosto demais de você, mas preciso gostar mais de mim. Olha a hora, agora 4h50. Vocês ouviram na voz dessa dupla Mozart e Moacir, Vento Gelado. Olha, o depósito Tijovale avisa que é no dia 13 agora o sorteio. Então você poderá comprar no depósito Tijovale todo o material para sua construção. Nas compras acima de R$100, pegue o cupom, preencha, deposita na urna, porque no dia 13 será sorteada uma bicicleta e uma churrasqueira pré-montada. Mas não é só isso. Todo o material de construção que você comprar no depósito Tijovale, você poderá pagar em até 18 pagamentos no cartão e é sem juros, tá bom? Telefones 3917-1746, 3916-7086. Vai lá no depósito Tijovale. É o melhor preço já visto em toda a região. Depósito Materiais para Construção. Entrega rápido, tá bom, gente? Vai soprar o meu favor. Bom dia para você que está acordando agora. Como é que vai? Você tá bem? Então, bom dia, obrigado pela sintonia. Bom dia, Diva. Bom dia, Vorta Seca. Bom dia, tia Maria Amélia. Bom dia para o Raminho. Bom dia para o meu amigo Carlinho, lá no Paiol. Bom dia para você que está levantando agora. Meu amigo Zordino. Bom dia, Zordino. Obrigado pela sintonia. Para vocês, a gente toca. Graveiro e Cravinho. O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem sabia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de seda, pro leitinho das crianças a vaquinha Cinderela, galinha da no terreiro, papagaio da garela. Eu ando de qualquer jeito, de botino, de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela. Eu pego os bicos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na guela. Mas lá no meu ranchinho há tem franguinho na panela. Olha a hora, 4:54. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos o franguinho na panela. E a hora certa, já é 4:55. Saudade quando chega não tem jeito, faz o coração pular no peito. Lembranças vão chegando com o vento invadindo. 105,9, a sua sintonia com Deus. Seja bem-vindo. Esta é a Rádio Logos FM, CYM 915, canal 290. Logos 105,9, São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Logos FM, 4:55. Logos FM Notícia. O INSS faz um pente fino em benefícios previdenciários com suspeita de fraude. Em uma semana, 8 mil pagamentos de pensão e aposentadorias foram suspensos. O dinheiro era destinado a pessoas que já haviam falecido. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União identificou quase 14 milhões de mortos na folha de pagamento do INSS. É que familiares se aproveitam da posse da senha e do cartão do aposentado e continuam recebendo o benefício mesmo após o óbito. Agora o INSS tem até o fim do ano para cancelar estes pagamentos indevidos, que somam quase 80 milhões de reais. Reportagem, Rodrigo Santos. O número de mulheres dirigindo moto cresceu 83%. Passou de 4,5 milhões em 2012 para 8,2 milhões no ano passado. Neste mesmo período de 10 anos, a quantidade de motoqueiros aumentou apenas 43%. No geral, os homens dirigem 3 vezes mais moto do que as mulheres. Os dados são de uma pesquisa da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. Segundo a Abraciclo, a quantidade de pessoas habilitadas com a CNH na categoria A cresceu 50,9% nos últimos 10 anos. Hoje, cerca de 35 milhões de pessoas estão aptas a conduzir veículos motorizados de duas ou três rodas. Reportagem, Rodrigo Santos. Seu dia com muito mais alegria. Logos FM. Uma garrafa deixa sequelas para a vida. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Só o que a gente passa, que a gente sabe. Yasmin, é a minha vida. Não deixa a dengue, a chikungunya e a zika entrarem na sua vida. Você precisa agir para eliminar os focos do mosquito, porque ele está em todos os lugares e pode até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Um dos maiores símbolos do amor do brasileiro pelo rádio é o hábito de ouvir a narração de uma partida de futebol com o aparelho grudadinho no ouvido. A primeira narração de uma partida completa aconteceu em julho de 1931. Nicolau Tuma, conhecido como a metralhadora do rádio, narrou a partida entre São Paulo e Paraná na antiga Rádio Sociedade Educadora Paulista. Naquela época, não havia cabine para o locutor. Ele se instalava no meio da torcida. E o grito de gol acabava abafado pelo grito dos torcedores. Pensando em uma solução, em 1938, o genial Ari Barroso teve a ideia de usar o som de uma gaitinha que ele tocava a cada vez que um time fazia gol. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, você fica sempre muito bem informado com o programa Voz do Vale. Notícias, entrevistas, utilidade pública, tudo feito com muito profissionalismo com a sua participação ao vivo. Programa Voz do Vale, levando até você a melhor informação. A apresentação, Alexandre da Farmácia. Programa Voz do Vale, notícia com credibilidade. De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. Muitas mulheres sofrem todos os dias de violência física, sexual, moral e psicológica. Elas acontecem em todas as classes sociais, em todo o país. Procure orientação. Denuncie a Central de Atendimento da Mulher. Todos os dias, 24 horas. Uma vida sem violência é direito de toda mulher. Ligue 180. Atenção básica. Saúde para todos. A reabilitação propicia a diminuição de incapacidades e deficiências físicas, melhora a qualidade de vida dos indivíduos, favorece o retorno à vida social, amplia o acesso ao sistema de saúde e ajuda a combater a discriminação. Cuidado continuado é uma questão de saúde. Boas Novas no Rádio, de segunda a sexta, a partir das 15h. Boas Novas no Rádio, um programa da Assembleia de Deus Missão de São José dos Campos. Acesse assembleiadedeus.online, sintonize a Rádio Locos FM 105.9 e ouça Boas Novas no Rádio. Bom dia! Nas suas manhãs, só dá Locos FM. Programa Valdomiro Moreira está de volta. Agora 5 horas e 1 minuto, estamos de volta para dar prosseguimento na programação sertaneja. Ô gente, não esqueça que lá na Casa de Carne Esquina do Boi, o preço das misturas do almoço e do jantar baixou. Você pode ir lá comprar porque eles têm o melhor preço, viu? E as melhores qualidades. É por isso que as casas de Santas Casas, hospitais, cozinhas industriais, hotéis, restaurantes, compra na Casa de Carne Esquina do Boi, que fica nesse endereço lá no alto da ponte, na rua Aldemo Veneziani. Telefone 39238600. Tem estacionamento próprio bem em frente à Casa de Carne, viu? Fica no segundo quarteirão. Não vá fazer confusão, é no segundo quarteirão. Agora, se você está construindo ou está reformando, olha a hora, 5:02. Faça uma visita no depósito Tijovale. O preço lá é bem mais barato do que você imagina. E as condições de pagamentos? Você pode pagar em até 18 pagamentos sem juros no cartão. É isso mesmo, até 18 pagamentos sem juros no cartão. E a entrega é rápida. Depósito Tijovale. Fica no finalzinho do Bosque, no começo do Dom Pedro. Telefones 3917-1746, 3916-7086. Entrega em 24 horas. E não esqueça que no dia 13, eles vão sortear uma churrasqueira pré-montada e uma bicicleta. Para você concorrer, nas compras acima de R$ 100, pegue o cupom, preenche e deposita na urna e boa sorte! Bom dia lá para o meu amigo Jordino, ouvindo nosso programa, o Zezinho Aurora. Bom dia para o Anelo, bom dia para os amigos Jorge Abreu. Bom dia para o Zé Roberto. Ah, e hoje faz aniversário o genro do Zé Roberto, né? Deixa eu achar aqui onde é que está escrito para mim dar uma alusão para ele. Agora a gente toca para vocês mais uma lindona. Cadê a música lindona? Milton e Marcos, o louco romântico. A hora certa, 5:04. Não vivo de fantasias, mas sou um louco romântico. Se eu chorasse, empataria com o Oceano Atlântico. E as lágrimas dos meus olhos formariam outro mar. É por isso que não choro, senão onde a gente ia morar. Motivos pra mais que isso eu tenho e não digo nada. Lembro todos meus amores pela ordem de chegada. Mas essa paixão de agora tem me feito padecer. Posso até viver sem ela, mas não posso esquecer. Bebo e canto, chorar não é nada prático. Quem me vê falando só garante que sou lunático. É que eu peguei um vício de falar com o coração. Eu pergunto, ele responde, mas nunca dá solução. Motivos pra mais que eu tenho e não digo nada. Lembro todos meus amores pela ordem de chegada. Mas essa paixão de agora tem me feito padecer. Posso até viver sem ela, mas não posso esquecer. Bebo e canto, chorar não é nada prático. Quem me vê falando só garante que sou lunático. É que eu peguei um vício de falar com o coração. Eu pergunto, ele responde, mas nunca dá solução. Motivos pra mais que eu tenho e não digo nada. Lembro todos meus amores pela ordem de chegada. Mas essa paixão de agora tem me feito padecer. Posso até viver sem ela, mas não posso esquecer. música bonita essa aí, né? 5 horas e 7 minutos, vocês ouviram então na voz aí do Milton e Marcos, O Louco Romântico. Lembrando que essa música já foi gravada por Zé Mulato e Cassiano. A Laje Líder, todo mundo sabe que é uma laje muito, muito boa. A Laje Líder, você vai encontrar na Travessa 3, 140 no Caetê. Essa laje é apropriada para cobertura de edícula, de comércio, de residência, de prédio. Eles têm pronta entrega as lajes de H8 até H30. Laje de isopor, laje de cerâmica, é Laje Líder. Lembrando que faz entrega em todo o vale, faz entrega no sul de Minas, no litoral, nas cidades vizinhas e na zona rural. Lages Líder. É só falar com meus amigos Henrique, a Paolo, Valentim ou com os vendedores. Telefones 3942-5946, 3922-9224. É Laje Líder. Essa laje é muito boa, viu? Laje de isopor, de cerâmica, laje de H8 até H30. E eles fabricam trilhos e fabricam também as lajes painel. Lages Líder. A hora certa, 5:09. A famosa Princesa dos Bordados tem cobertor para casal, hein? R$29,90. Cobertor para solteiro, R$24,90. Toalha de mão para escola, R$2. Toalha de mesa, quadrada ou redonda, R$19,90. E rede para casal, R$99,90. Toalha do seu time de futebol, a partir de R$59,90. Vai lá na Princesa dos Bordados. É na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento. Lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E no satélite, na Avenida Perseu 850. Olha a hora, já é 5 horas e 10 minutos. Bom dia para o meu amigo Ismael. Bom dia, Ismael, você está bem? Bom dia para o Rodinei dos Santos Alves. É o genro do José Roberto Madureira que está aniversariando hoje. Parabéns, viu? Muitos anos de vida. Alô, meu amigo Aurora, o Zezinho, bom dia. Bom dia para o Zé Preto lá em Jacareí. Bom dia para o Vorta Seca que veio fazer um show agora no sábado ali na igreja da Vila Maria. Ele está agradecendo as pessoas que o compareceram e aplaudiram. E no dia 17 de setembro, os nossos amigos Mirabel Viola e Marinense estarão fazendo o lançamento do seu CD lá em Jambeiro. E neste dia estará presente também Cacique Pajé. Vocês não percam, viu? Vamos de música lindona, vamos? Então é com nós mesmo. O nome dessa dupla, Moraes e Miraí. Natureza de Deus. 5 horas, 11 minutos, bom dia. Aqui é Rádio Logos FM 105.9. Ontem assisti o pôr do sol, mas como é linda a natureza de Deus. Fiquei olhando quando o sol entrou, até parece que brincando se escondeu. Caiu a tarde, a noitinha foi chegando, e pouco a pouco tudo escureceu. Os pirilampos com ciúme das estrelas iam brilhando o território seu. A lua cheia foi surgindo atrás da mata, brilhou de prata quando escureceu, e novamente o céu iluminou. Aí senti a presença de Deus. Olha a hora, 5:12. Cada música bonita, né? Cada letra bonita. Eita, nós. Moraes e Miraí, é o nome da dupla. Fui voltando pro caminho do meu rancho. Hoje é meu dia e acabou, lá espera eu. Sei que hoje tem franguinho na panela e um bom vinho que foi presente meu. Jantei a ceia, fiz um cigarro de palha, pedi a viola e a cabocla me deu. Eu cantei uma, cantei duas, não sei quantas. Fiz um falsete que o ranchinho até tremeu. E quando eu vi, era a marra do dia, a brisa entrando pela tábua que cedeu. Cantei a noite e a terra deu a volta. Abri a porta novamente, o sol nasceu. Eita, nós, em 5:14, vocês ouviram na voz aí do Moraes e Miraí, Natureza de Deus. Não, não vire pro canto, vamos acordando, olha a hora, gente, 5:14. Você já foi lá na casa do rádio? Eles prepararam lá uma vitrine, só de presentes do pai, mas cada presente bonito, aí você escolhe, né? Tem rádios de todo tipo. Tem fones de ouvido e tem relógios para o seu pai. Mas cada relógio bonito, gente, então são relógios com garantia, prova d'água. Sabe quanto? R$40. Venha fazer uma visita na Casa do Rádio. Ali você vai encontrar não só presente para o seu pai, mas para você também. Fica na Rubião Júnior, 224. Telefone 3922-5077 ou 988-10-5077. E nas compras, ó, se você comprar um controle para a sua televisão e falar que ouviu em nosso programa, você ganha a capa e as pilhas do seu controle. E lá tem conversor também. Casa do Rádio. Fica bem ao lado do restaurante Bom Prato. Atenção, mulheres, bom dia, como é que vai? Vocês estão bem? Você passou ontem à noite o creme Triupi? Você vai ver só que bacana, porque enquanto você dorme, o creme Triupi trabalha na sua pele. Ele vai deixando a sua pele mais vitaminada, é verdade. Ele vai dando na sua pele assim um reforço, para a sua pele ficar firme e acabar com a flacidez, rugas e pés de galinha desaparecem. Você precisa de ver que legal. Por isso, não esqueça de usar o creme Triupi todas as noites, porque ele contém um trio de ativos especial que age na pele, provendo o espectro mais jovem. Reduz as rugas, bolsas e sinais na área dos olhos, promove reconstrução do contorno facial e combate a flacidez, deixando a pele mais firme, elástica e suave, viu? Tudo isso acontece à noite, enquanto você está dormindo. Mas tem que usar o famoso creme Triupi. É muito bom. Você vai encontrar lá na farmácia Aquamarina. Fica na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, na Vila Rubi. Telefone 39417411, viu? Então tá bom. Bom dia lá para o meu amigo Jorge Abreu. Tá mandando para os amigos que estão ouvindo o nosso programa, para o Roberley Turíbio, para o Anelo, quem mais, hein? Para todos os amigos. Pronto, tá mandado, viu, meu amigo Jorge Abreu? E agora a gente vai de música lindona para vocês que ouvem a gente. Olha só esse grande sucesso do passado. Música. 5:17. Você lembra desta música? No recanto onde eu moro, eu não posso mais viver. Se for indo deste jeito, eu não sei como há de ser. Quando é de tardezinha, que o sol já vai se esconder. O que mais me aborrece é ver a mata escurecer. Eu me lembro do passado, nem não tenho mais prazer. Fazer viagem bem antes do amanhecer. Arriei o meu cavalo, chamado Cachimbiné. Na garupa levo fada, se acaso o vento chover. O meu lenço no pescoço, pra quando o vento tremer. Sorto uma ponta pra trás, pra meu bem me conhecer. Olha a hora, já é 5:19. 5:19. Encontrei o meu benzinho, reclamando do que deu. Ela me pediu chorando, eu quero ir com você. Meu chimite na cintura, pra nada me acontecer. Sorto meu macho na estrada, no sistema patineiro. Vamos embora pro sertão, de nós ninguém vai saber. Eita, sucessão do passado, a gente ouviu da voz do Pardinho e Pardal, no recanto onde eu moro. Se não me engano, essa música é do Torres e Florêncio Elininho, na época em que tinha os três batutas do sertão. Eita, nós, né? Aí o Pardinho e Pardal também gravou. E a gente rodou com Pardinho e Pardal, no recanto onde eu moro. Gente, não esqueça que esse programa é em nome do famoso xarope Bronconatos. Se você quer um xarope bom contra tosse e rouquidão, para sua voz ficar bonita, faça igual eu. Eu uso o xarope Bronconatos. Xarope Bronconato é indicado para deixar sua voz bonita, sua voz limpa, sem rouquidão, sem pigarro, para você usar a voz como você quer, tá bom? Não esqueça Bronconatos. Você vai encontrar lá na Farmácia Vitae do Centro. Fica ali na Rua Sebastião Humeu, no centro, na esquina da Rua Vilaça com a Rua Sebastião Humeu. Telefone 3922-7728. Fale com a doutora Olívia ou com sua farmacêutica. São pessoas legais, viu? Que hora que é agora? 5:22 já. Ô, gente, o Mercadão dos Óculos tem a maior variedade de armação. É aí que está o segredo. Quando você vê na televisão uma mulher de óculos e ela fica mais bonita de óculos, é porque a armação dá certo com o formato do seu rosto. Isso acontece lá no Mercadão dos Óculos. Você que foi ao seu oftalmologista, consultou seus olhos, leve a receita no Mercadão dos Óculos. Eles vão mandar receita para o laboratório para fazer as lentes. E você escolhe a armação. Mas tem que ser uma armação que dá certinho com o formato do seu rosto. Não se preocupe, que as funcionárias lá do Mercadão dos Óculos vão lhe ajudar. Fica na Rua 15, 121, telefone 3302-5134. Fica bem em frente ao Magazine Luiza, Mercadão dos Óculos. Bom dia para você que está acordando agora. Como é que vai? Você tá bem? Então vamos de música lindona aqui. A gente não para não, né? A gente tocou um grande sucesso do passado. Agora a gente toca um lançamento. O nome dessa música foi Rio Negro e Solimões. Anda lado a lado com o sofrimento e deixa quem ama trancado em um quarto no isolamento. Mas o frio faz dar valor naquele beijo quente, faz a carência dominar a mente. Tô a caminho, em 10 minutos tô na sua frente. Eu fui quem ama vai atrás, fui buscar a minha paz, fui. A noite triste passou, o dia clareou, saudade nunca mais. Saudade nunca mais, tristeza nunca mais, brigas nunca mais. Mas o frio faz dar valor naquele beijo quente, faz a carência dominar a mente. Tô a caminho, em 10 minutos tô na sua frente. Eu fui, quem ama vai atrás, fui buscar a minha paz, fui. A noite triste passou, o dia clareou, saudade nunca mais, fui. Quem ama vai atrás, fui buscar a minha paz, fui. A noite triste passou, o dia clareou. Atrás fui buscar a minha paz, fui. A noite triste passou, o dia clareou, tristeza nunca mais, saudade nunca mais, brigas nunca mais, te deixo nunca mais, saudade nunca mais. Olha a hora, agora 5 horas e 26 minutos. Vocês acabaram de ouvir na voz aí do Rio Negro e Solimões cantando para nós. Fui, é o nome da música, né? Então tá bom. Então deixa atender o nosso amigo que tá telefonando bem na hora que eu tô falando, né? Fazer o quê? Bom, deixa eu falar para vocês agora do que mesmo? Deixa eu ver aqui. Clínica Dentária Sem Dor. Essa clínica é muito famosa. Essa clínica é ali na Rodoviária Velha, no número 76. Essa clínica é sob a direção do Dr. Walter, doutora Érica, Dr. Renato. Esse pessoal é muito legal, eles cuidam dos seus dentes, mas com carinho, mas com aquele capricho mesmo. Por isso, vai lá na Clínica Dentária Sem Dor iniciar o tratamento hoje mesmo. Clínica Dentária Sem Dor. É sob a direção do Dr. Walter, doutora Érica e Dr. Renato. Telefone 988-465831. Ou no outro telefone, 3921-3866. Ali na Rua 15 de Novembro, 121, no centro. Telefone 3941-4061. Na Rua 15 de Novembro, 136. Ali está o outro consultório, Dr. Valdir de Castro Pereira, doutora Valquíria e Dr. Vânio de Castro Pereira. Telefones 3941-4126, 981-1854-58. Na Rua José de Campos, número 25, na sala 15, antiga Rua 1, está o Dr. Vander de Castro Pereira. Telefone 3934-7677 ou 981-614070. Clínica Dentária Sem Dor. Agora nós falamos da famosa empresta. Ela empresta dinheiro para você. Você que está ouvindo o nosso programa, você já foi lá na empresta emprestar dinheiro? Você sabia que seu limite foi aumentado? Pois você poderá emprestar de 1.000 até 8.000 reais? Vai lá na empresta e tem mais. Tem um cartão à sua espera, um cartão no seu nome. Esse cartão é de seguro de vida. Você não paga nada por esse cartão, viu? Fica na Rua Sebastião 1277. Fica bem em frente o Shopping Faro, tá bom? Telefone 39450447. Vai lá, tá bom? Diga que ouviu em nosso programa. Bem na porta da empresta tem a fotografia do Sérgio Reis. Tá ok, gente? Então tá bom. Vamos de música lindona, olha a hora, 5h29. A gente toca pra vocês agora essa aqui. Anaí do acordeon, onde estás? Olha a hora, 5h29. Como a noite sem estrelas, triste sem luar, sou eu sem teu amor, não consigo acostumar. Caminhando na esperança, não quero te perder. Percorri toda a cidade, ai que vontade de te ver. Mas onde estás? Onde estás? Preciso te encontrar. Onde estás? Aonde estás? Estou louca pra te amar. Onde estás? Onde estás? Preciso te encontrar. Onde estás? Onde estás? Estou louca pra te amar. Continuar assim, o que pode acontecer? Vou vivendo conformada, condenada a te perder. Mas onde estás? Onde estás? Preciso te encontrar. Onde estás? Onde estás? Estou louca pra te amar. Onde estás? Onde estás? Preciso te encontrar. Onde estás? Mas onde estás? Estou louca pra te amar. Mas onde estás? Onde estás? Preciso te encontrar. Onde estás? Mas onde estás? Estou louca pra te amar. Onde estás? Onde estás? Preciso te encontrar. Onde estás? Onde estás? Estou louca pra te amar. Olha a hora, gente! Agora 5 horas e 32 minutos, vocês acabaram de ouvir na voz de Anaí do acordeon. Onde estás? Olha, esse programa em nome sabe do quê? Lá da famosa Casa de Carne Esquina do Boi, onde vocês encontram, além do preço, o atendimento. E o preço mais barato disso você pode ter certeza, viu? É o melhor preço da região, é na Casa de Carne Esquina do Boi, onde vocês encontram as melhores misturas do almoço e do jantar. Vocês querem ver só que ofertona? Lá vocês encontram... Olha que barato, gente! Carne moída, R$ 26,90. Lá vocês encontram maminha extra macia, R$ 39,90. Fraldinha grill, R$ 36,90. Chuleta bovina, R$ 25,90. Linguiça toscana de lombo, apenas R$ 23,90. Carne para churrasco já temperada, R$ 35,90. Casa de Carne Esquina do Boi. Fica lá no alto da ponte, lá na rua Aldemo Veneziane. Tem estacionamento próprio, viu? Telefone lá, 3923-8600. Casa de Carne Esquina do Boi. Agora nós falamos, sabe do quê? Lá da Laje Líder. A fábrica fica na Travessa 3-140 no Caetê, logo após a Vila São Geraldo. A fábrica fabrica trilhos e fabrica lajes painel e trabalha com as lajes de isopor e cerâmica de H8 até H30. Faz entrega em toda a região. Então não esqueçam, lajes para cobertura de edícula, de residência, de comércio, de prédio, é Laje Líder. Telefone 3942-5946. 3922-9224. É Laje Líder. Travessa 3-140 no Caetê. Deixa eu mandar um abraço lá para os nossos amigos lá do bairro do Sobrado. A minha amiga Neuza. Oi, Neuza, tudo bem com vocês? Como é que vai Dona Antônia? Como é que vai a Cida? Vai que é uma beleza, né? Bom dia, então, para vocês. Obrigado pelo carinho. Meu amigo José Carneiro, um abraço, Zé. Toninho, lá de Jacareí, um abraço para você, Toninho. Um abraço também para o nosso amigo, o meu amigo Rogério, lá do bairro Flamboyant. Ele está mandando um abraço para os amigos, seu Aécio Moreira, motorista que trabalha lá na empresa que o meu amigo Rogério trabalha. Um abraço, então, para o seu Aécio. Outro abraço para o Jota Soares, outro abraço para o Elias da Silva, lá da Águas de Canidu, outro abraço para a nossa amiga Diva, o José, ouvindo o nosso programa, Braizinho, ouvindo a gente lá no Santinês. Bom dia, Braizinho! Vamos de música lindona para os nossos ouvintes? Vamos, então lá vai! Milton e Marcos. Poesia não se vende. Poesias não se vende, então não fale em dinheiro. Não sei se cantar é sina e nem de quem sou herdeiro, mas meu destino é cantar. Fazer poesias simplórias, semelhante aos passarinhos, só cantar é minha glória. Não sei quem foi o poeta que com um nó na garganta disse um dia apaixonado: quem canta seu mal espanta. Vivo distante da fama, nem preciso muito dela. Simples como a flor do campo, eu levo essa vida tão bela. Olha a hora, agora 5:37. 5:37. cantando coisas tão simples, tento fazer minha história, sentimentos e paixões povoam minha memória, mas nenhum deles consegue me roubar a alegria. Se alguma mágoa me amola, eu transformo em cantoria. Não sei quem foi o poeta que com um nó na garganta disse um dia apaixonado: quem canta seu mal espanta. Vivo distante da fama, nem preciso muito dela. Simples como a flor do campo, eu levo essa vida tão bela. Peço a Deus que me permita seguir, levando ao meu semelhante a vontade de sorrir. E se não for pedir demais, deixe que eu morra cantando. Quero despedir sorrindo, porque já nasci chorando. Não sei quem foi o poeta que com um nó na garganta disse um dia apaixonado: quem canta seu mal espanta. Vivo distante da fama, nem preciso muito dela. Simples como a flor do campo, eu levo essa vida tão bela. Bonita essa música, né? Falar a verdade. É o Zé Mulato e Cassiano. O Zé Mulato que escreve essas músicas bonitas. Mas quem gravou foi o Milton e Marcos. Poesia não se vende. Agora nós falamos para vocês, sabe do quê? Da Casa do Povo. É aquela casa que vende rádios, AM, FM. Vende controles para sua televisão, vende, que mais, em conversor. Fica bem em frente ali o restaurante Bom Prato. Ali é a Casa do Povo, onde você vai encontrar o pendrive, gravação com 1000 músicas por apenas R$30. Ali vocês encontram também relógios masculino, que é um ótimo presente para o seu pai. Tem relógios feminino também, viu? Vai lá na Casa do Povo. Chegando lá, você vai encontrar muitas e muitas ofertas e muitos presentes, tá bom? Casa do Povo. Fica na Rubião Júnior, 223, telefone 3921-5800. Casa do Povo. Bem em frente ao restaurante Bom Prato. Gente, vamos acertando, G541. Lá na famosa Princesa dos Bordados, você vai encontrar aqueles bordados lindos que vem lá de Bitinga. A toalha do seu time de futebol, R$59. A rede para casal, R$99,90. Toalha de mesa, quadrado ou redonda, R$19,90. Toalha de mão para a escola, R$2. Cobertor para casal, R$29,90. Cobertor para solteiro, R$24,90. Passe na Princesa dos Bordados. É ali na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento, em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E lá no satélite, na Avenida Perseu 850. 5h42 agora. Olha, o Depósito Tijovale avisa que está vendendo em 18 pagamentos sem juros no cartão. Por isso, você que está construindo ou reformando, dinheiro está difícil, né? Vai lá no Depósito Tijovale, porque lá você constrói a mesma coisa e poderá pagar em até 18 pagamentos sem juros no cartão. E olha que lá tem materiais de acabamentos, materiais de alicerce, pisos a R$19,90 o metro. Nossa, que barato, né? Depósito Tijovale. E mais, nas suas compras acima de R$100 reais, pegue o cupom, preencha, deposita na urna. É que no dia 13 de agosto, eles vão sortear, sabe o quê? Uma churrasqueira pré-montada e uma bicicleta. Eita nós, hein? Fica no finalzinho do Bosque, na Avenida Cidade Jardim, no começo do Dom Pedro. Depósito Tijovale. Telefones 3917-1746, 3916-7086. Depósito Tijovale. Eu quero música, lindona, tem aí? Então a gente toca e a gente manda pra você que tá sintonizado com a gente. Trio, Parada Dura e Convidados. De Cara Cheia. 5:44. Aô, sonadão! Ha! Novamente na bebida, outra vez de cara cheia, complicando a própria vida, que circula em minhas veias. Novamente madrugada e outra vez estou na rua, com alma apaixonada, perdido pelas calçadas, somente por culpa sua. Pedi pra que eu te esqueça, só aumentou meu castigo. Tirar você da cabeça, francamente não consigo. É como querer tirar do sol o seu calor, depois de se apaixonar, não é fácil suportar as marcas de um amor. Reconheço e assumo, porque fugir da verdade. Você, você, de tudo é a razão. Amarro meu coração no esteio da saudade. Ô, trem apaixonado de lá, segura trio, parada dura. Vai, Giovanni. Pedi pra que eu te esqueça, só aumenta o meu castigo. Tirar você da cabeça, francamente não consigo. É como querer tirar do sol o seu calor, depois de se apaixonar, não é fácil superar as marcas de um amor. Você, conheço e assumo, porque fugi da verdade. Você, você, de tudo é a razão. Amarrou meu coração no esteio da saudade. Amarrou meu coração no esteio da saudade. Agora 5:47, vocês ouviram então o trio Parada Dura e Convidados de Cara Cheia. Não vire para o canto, G, 5:47. A Casa de Carne Esquina do Boi tem o melhor preço da cidade na misturas do almoço e do jantar, viu? Lá vocês encontram qualidades, vocês encontram o melhor preço. Carnes para churrasco, misturas para o almoço ou para o jantar, toucinho para torresmo, panceta, nossa, lá tem cada misturas gostosas para você almoçar melhor. Vai lá na Casa de Carne Esquina do Boi. Não é caro, viu? O telefone para você fazer pedidos, 3923-8600. Tem estacionamento próprio bem em frente à Casa de Carne Esquina do Boi, que fica no segundo quarteirão. No segundo quarteirão, viu? Casa de Carne Esquina do Boi. Que hora que é agora? 5h48 já? Vixe, mãe do céu! Bom, o depósito Tijovale, como vocês sabem, facilita em até 18 pagamentos sem juros no cartão. Por isso, você que está construindo ou reformando, vem até o depósito Tijovale. Fica nesse endereço. O telefone lá 3917-1746, 3916-7086. Entrega em 24 horas. Depósito Tijovale fica no finalzinho do bosque, no começo do Dom Pedro. Tudo em 18 pagamentos sem juros no cartão. Depósito Tijovale. Segura trio, parada do... Olha a hora, 5h49 agora. Bom dia para nossa amiga ali do Monte Castelo. É, como é o nome dela mesmo? Deixa eu ver aqui, já sei para vocês. Valdomiro, bom dia, já estou aqui na escuta. É, uma semana cheia de bênção de Deus. É Madalena do Monte Castelo. Oi, Madalena, bom dia, obrigado pela sintonia, viu? O nosso abraço também para o nosso amigo Estevão, ali no Jardim São José. Bom dia também para a nossa amiga que está ouvindo o nosso programa. Deixa eu ver aqui o nome dela. Está aqui em cima, né? É a nossa amiga Cristina, lá da Vila Tesouro. Oi, Cristina, bom dia. Obrigado pela sintonia. A nossa amiga Neuza, o Miguel, está ouvindo o nosso programa lá no bairro do Sobrado. E a dona Antônia, está tudo bem com ela? Ei, mas então tá bom. A Vera, bom dia, Vera. Bom dia, Cida. Vamos de música lindona, gente. Então vamos nós. Luiz Mulato e Mozair, Onde Eu Moro. Sentei na beirada da velha estrada, magia da mata na encosta da serra. Na minha paragem eu olho a pastagem e noto a vantagem que tem essa terra. Capim que é viçoso no solo argiloso, e meu pai saudoso fez um bananal. Agora a baixada virou invernada e vejo a vacada num coxo de sal. No tronco caído de um velho angico, eu pensei comigo o tempo que faz. Da nossa morada não vejo mais nada, do nosso passado nem sequer sinais. Por ser agregado, o patrão desalmado, se viu obrigado meu pai se mudar. A renda que vinha pras bocas que havia, um jeito não tinha de se alimentar. Lembrei de criança, meu tempo de infância, de quanta pujança que tinha meu pai. Sua face marcada da luta incansada, que teve na enxada da mente não sai. Como é que podia ter tanta alegria, e sempre trazia tardinha ao voltar. E sem sofrimento ele achava tempo, naquele momento com os filhos brincar. Rancho de palha e parede de adobo. Foi o que aqui pôde minha mãe possuir. Mas era encantada, não pediu mais nada do que a meninada que Deus permitiu. Como ela adorava assar biscoito, nós éramos oito sem um que morreu. Quatro mocinhas e um fora de hora, dos três da escola o mais velho era eu. Triste partida, me abre as feridas. Quanta despedida eu volto a lembrar. A mãe na saída conforta as crianças, mantendo a esperança que vai melhorar. Na carroceria eu junto aos brinquedos, um pouco de medo de tudo enfrentar. Mas tinha comigo um herói destemido, meu pai, meu amigo, me ensinou a lutar. Olha a hora, 5 horas, 53 minutos. Música bonita, né? 5h53. Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão. Coração desarrumado, ô mundão de solidão. Juro que me arrependi, falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Eu sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho. Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos, não briga comigo. Se você ama, perdoa. Oh! Ei! Ei, dá pra cá! O regressor de mão! Outra! Tem perigo, não! Não tem pra ninguém! Ei, falta você perdoar. Não aguento essa saudade. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Logos FM. Seja bem-vindo. Esta é a Rádio Logos FM. CYM915. Canal 290. Logos 105,9. São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Ô, gente, não vire pro canto, porque, olha, a Laje Líder continua fazendo o maior sucesso. A Laje Líder fica na Travessa 340, no Caetê. É logo após a Vila São Geraldo. Aos 550 metros na frente, já tem a placa Laje Líder. Telefones 39425946 ou 39229224. Ali fabrica trilhos e lajes painel e trabalha com as lajes de isopor e de cerâmica de H8 até H30. Lajes Líder. Faz entrega em todo o vale, faz entrega no litoral, faz entrega nas cidades vizinhas, na zona rural, faz entrega no sul de Minas também. Os telefones 39425946, 3922-9224. Fale com nossos amigos Henrique, a Paolo, Valentim. Pessoal muito legal, viu? Agora 6:06. Olha lá na Princesa dos Bordados. Tem toalha do seu time de futebol a partir de R$ 59,90. Rede para casal R$ 99,90. Toalha de mesa quadrada ou redonda R$ 19,90. Toalha de mão para escola R$ 2. Toalha de mão para escola. E cobertor para casal R$ 29,90. Cobertor para solteiro R$ 24,90. Princesa dos Bordados. Fica ali na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento, lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E lá no satélite, na Avenida Perseu 850. O nosso bom dia para o Daniel, tá ouvindo a gente. Ô, Daniel, bom dia. Obrigado pela sintonia, viu, Daniel? Um abração para você e para os amigos. Outro abraço para quem mesmo? Para o Neto também, né? Outro abraço para a Terezinha, ouvindo a gente lá em Jacareí. Terezinha, bom dia. Bom dia para o Miguel, para a Neuza. Bom dia para todo esse pessoal, amigos que ouve a gente. Bom dia, Dona Aurora, seu Zezinho. Bom dia, Diva. E vamos de música lindona. O nome dessa dupla... é Zé Silveira e... não, agora é Moraes e Miraí, né? Agora é Moraes e Miraí. Vida conjugal. 6:08. Não compreendo seu comportamento nas relações da vida conjugal. Você me nega amor e carinho. Se estás do meu lado, parece estar mal. Me diz que devo ter outros amores e que não sou um marido amoroso. É tanto ciúme que me atormenta e assim nosso caso ficou desgostoso. Eu não sou rico e não tenho dinheiro, só o meu amor posso lhe oferecer. Toda a riqueza que eu tenho na vida é meu lar e meus filhos juntos com você. Olha a hora, agora 6, Valdomiro. 6:09. Às 7 horas tem a Voz do Vale. Todas as provas de amor que lhe dei mostram que te amo mesmo de verdade. Você sabe disso, mas não compreende e prefere esse clima de felicidade. Nós somos atores da mesma novela. No nosso roteiro não há mais ninguém. A plateia assiste e fica inconformada. E os nossos filhos padecem também. Eu não sou rico e não tenho dinheiro, só o meu amor posso lhe oferecer. Toda a riqueza que eu tenho na vida é meu lar e meus filhos juntos com você. Eu não sou rico e não tenho dinheiro, só o meu amor posso lhe oferecer. Toda a riqueza que eu tenho na vida é meu lar e meus filhos juntos com você. E a hora certa, agora 6:10. Vocês ouviram na voz do Moraes e Miraí, Vida Conjugal. E agora, gente, a Casa do Rádio já preparou e está chegando mais presentes para o seu pai. É, esse ano você não vai ter desculpa, não. De todo jeito, você vai lá na Casa do Rádio e lá você vai encontrar presentes dos mais simples aos mais sofisticados. Casa do Rádio tem todo tipo de, assim, de artigos para presentes, que não é só para o seu pai, para você também. Casa do Rádio, fica bem ao lado do restaurante Bom Prato, Preste bem atenção nesse detalhe. Ao lado do restaurante Bom Prato. Telefone 3922-5077 ou 988-10-5077. Casa do Rádio. Gente, vamos falando agora do famoso creme Triup. Esse creme que está fazendo o maior sucesso. Ah, mas também puder, esse creme acaba com rugas e pés de galinha. Você que está ouvindo o nosso programa, previne o envelhecimento da pele, combate a flacidez da pele, deixa a pele mais firme e suave, relaxe e acalma a pele e reduz as rugas e linha de expressão. Você às vezes não dá muita bola, não dá muita importância, mas olha, a idade vai chegando e vai chegando também a velhice. A nossa pele também vai envelhecendo e vai ficando esquisita mesmo, viu? Tem que se prevenir. E a farmácia Aquamarina criou esse creme para você usar à noite. Você passa o creme à noite, dorme tranquilo. Enquanto você dorme, ele trabalha no seu rosto. Vai lá na farmácia Aquamarina. Fica na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, na Vila Rubi. Telefone 39417411. Viu que fácil? Então tá bom. Não vá virar pro canto, gente. A hora tá passando, 6h12. Bom dia para você que está acordando. Como é que vai ser, tá bem? 6h12, segunda-feira brava, hein? Vamos de música, lindona! Zé Silveira e Silveri, Velho Senhor. Olha a hora, 6h13. Quando recordo a vida do interior, coração do cantador quase parte de saudade. Lembro dos velhos companheiros de seresta, nunca mais fiz esta festa, morando aqui na cidade. As cantorias e as noites enluaradas, clareando a estrada e toda a copa do mar. Estava aos cafezais do outro lado, toda criação de gado, remoendo lá no pasto. Aperto o peito e começo a chorar, me pego a cantarolar uma velha canção. Pra disfarçar, então pego a viola, só ela me consola e espanta a solidão. Olha a hora, G6 e 14, 6h14. Quando eu me lembro da casinha da baixada, lá na beira da estrada, o engenho do vovô, cabeça branca, passo lento, tão sereno, parece que estou vendo aquele velho senhor. Quanta saudade do batido da porteira, apontando na pedreira o velho carro de boi. Isso é lembrança que sempre volta em cena. Oh meu Deus, é uma pena, mas este filme já foi. Aperta o peito e começo a chorar, me pego a cantarolar uma velha canção. Pra disfarçar, então pego a viola, só ela me consola e espanta a solidão. Aperta o peito e começo a chorar, me pego a cantarolar uma velha canção. Pra disfarçar, então pego a viola, só ela me consola e espanta. tanta solidão. Olha a hora, 6:17. Bonita essa música, né? Vocês ouviram Zé Silveira e Silveri, velho senhor. Deixa eu mandar um abraço aqui pra vovó Ernestina, tá ouvindo o nosso programa, né, vó? Um abraço pra senhora, obrigado pela sintonia, viu, vó? Ela tá mandando também para o Nelson Frederico, tá mandando para o Alexandre da farmácia, mandando para todos nós aqui da rádio. Tá mandado, viu, vó? Atenção, esse programa é em nome do xarope Bronconatos. Mas esse xarope é bom demais. É, esse xarope ele é composto de eucaliptos, de própolis, de que mais? Agrião e de guaco. Quando você toma desse xarope, você nota que a sua garganta já vai limpando e você já fala normal, sua voz não fica mais rouca, não tem mais aquele pigarro na voz. Por isso que você que usa a voz, use também o Bronconatos, ele é muito bom. Ele mantém a voz sempre limpa, viu? Então não esqueçam Bronconatos. Você vai encontrar ali na Farmácia Vitae. Farmácia Vitae fica na esquina da Rua Vilaça com a Rua Sebastião Hummel. Telefone lá, 3922-7728. Fale com a doutora Olívia, viu? Não tem erro de jeito nenhum. Vamos falando agora do Mercadão dos Óculos. Pois é, na hora de comprar um óculos de grau, óculos de sol, o que manda mesmo é a armação, viu? A armação é que deixa a pessoa mais bonita ou feia. Por isso, na hora de comprar um óculos de grau, primeiramente você procura um oftalmologista. Faz a consulta, com a receita você vai até o Mercadão dos Óculos. Lá eles vão mandar sua receita para o laboratório para fazer as lentes. Agora, a armação, aí é por conta sua e por conta das funcionárias lá do Mercadão dos Óculos, que vai escolher uma armação que dá certinho no formato do seu rosto. Ah, é verdade! Fica na rua 15 de novembro, 121, bem em frente ao Magazine Luiza. Telefone 3302-5134, no centro. Lá você pode pagar em 12 pagamentos. Se falar que ouviu em nosso programa, tem desconto. Mercadão dos Óculos, não tem erro. Bom dia lá para a vó Ernestina. Bom dia para você que está aqui ouvindo o nosso programa. Você que está na escuta da gente. Alô, motorista de táxi, bom dia. Alô, amigos do bairro do Sobrado, bom dia. Bom dia para todos os amigos da Zona Rural que ouve o nosso programa. Para vocês a gente toca mais uma lindona. Vida Dura, Milton e Marcos. Olha a hora, 6:19. Vida dura, meu Deus, que pendura, eu não faço loucura, mas me sinto mal. Passa um mês, passa anos e anos e a coisa não muda, tá sempre igual. Com o salário do jeito que tá, já deixei de comprar miudez em geral. Fico bravo, feito uma cobra, no bolso não sobra um bendito real. Fim de mês eu recebo o salário e de novo eu saio pras contas acertar. Mês passado eu paguei o mercado, esse mês eu não pago, vai ter que esperar. A quitanda, a farmácia, o barzinho, eu reparto um pouquinho pra ninguém chorar. Não paguei nem o dízimo na igreja, gastei com cerveja, Deus vai perdoar. Acontece que alguém amanhece meio doente. Se a doença mata devagar, o valor da consulta mata de repente. Então vai lá pro INPS, nem bem amanhece, tem 30 na frente. O doutor na cadeira se ajeita, rabisca a receita e nem olha pra gente. Fui atrás de um rabo de saia pra quebrar o estresse dessa vida cruel. Pernoitei com uma moça tão linda, de cabelos pretos e os lábios de mel. Uma noite de pura orgia, eu me divertia fazendo escarcéu. A alegria durou só um pouquinho, voltou o chequinho que eu dei no motel. Mas o tempo tudo permanece, não acontece nada de novo. Poderoso come estrogonofe, a mistura do pobre é um pedaço de ovo. Quando escuto o governo falando que está preparando um pacote novo, se prepare, comadre, compadre, lá vem mais pimenta no zóio do povo. E agora, 6:22, vocês ouviram então na voz aí do Milton e Marcos, Vida Dura. Já gravou essa música aí o Teodoro e Sampaio, né? Só que no decorrer da música eles falam um palavrão, então eu prefiro tocar essa aí que não tem palavrão. Gente, vamos falando agora da Clínica Dentária Sem Dor. Clínica Dentária Sem Dor é uma clínica muito séria, muito boa. Ela cuida dos seus dentes com aquele carinho. Você precisa conhecer a Clínica Sem Dor. Você indo lá, fale com o Dr. Walter, doutora Érica ou Dr. Renato. Eles começam a atender às 7 da manhã e atende até às 7 da noite, atende aos domingos também. Os telefones para você marcar o horário da consulta é 988465831 ou 3921-3866. Todo o tratamento, viu gente? Desde a extração sem dor, tratamentos de canal, dentadura, esponto imóvel. Não, aplica todo o tratamento, viu? Na Rodoviária Velha, número 76. Na rua 15 de novembro, 121, no centro, ali em cima do Mercadão dos Óculos, ali está o Dr. João, 3941-4061. Na rua 15 de novembro, 136, primeiro andar, Dr. Valdir de Castro Pereira, doutora Valquíria e Dr. Vânio de Castro Pereira. Telefones 981-18-5458 ou 3941-4126. E lá na saída que vai para Jacareí, lá no Jardim Morumbi, na Estrada Velha, esquina com a Rua José de Campos. Lá está o Dr. Vander de Castro Pereira. Está em cima da Poliótica, número 25, na sala 15. Clínica Dentária Sem Dor. Telefone 3934-7677 ou 981-614070. Clínica Dentária Sem Dor. Vamos acertando a hora certa, já é 6:24. A empresta dinheiro. Você está precisando de dinheiro? Vai na empresta. Eles emprestam dinheiro para os aposentados e pensionistas, para os militares, para os funcionários públicos. Ah, e tem mais. Se você já fez o empréstimo, mas o dinheiro acabou e está precisando de dinheiro, pois você tem mais limites. Agora o limite aumentou e você poderá emprestar de 1.000 a 8.000 lá na empresta. É só ir lá, falar que ouviu em nosso programa, levar os documentos e fazer um novo cadastro e pronto. Tem mais ainda. Você ainda recebe um cartão de seguro de vida e esse cartão é de graça, você não paga nada. Mas ali na empresta, que fica bem em frente à portaria do Shopping Faro. Ah, na porta da empresta tem a fotografia do Sérgio Reis, tá bom? Alô, meu amigo Elton. Alô, meus amigos aí de Minas Gerais. O nosso abraço, o nosso bom dia. Bom dia para você que ouve a gente em todo canto da cidade. Quero ver quem mais entrou em contato com a gente aqui para a gente agradecer a sintonia do nosso programa. Meu amigo Roberley Turibio. Roberley, como é que vai? Você tá bom? Meu amigo Calmão. Ô, Calmão, você tá bom também, meu irmão? Um abraço para você. Obrigado pela sintonia. Para você, para dona Cida e para todos os funcionários aí da Calmon Modas. A gente toca para vocês mais uma lindona. Olha só que letra bonita desta música. Vai lá para o Calmon e Dona Cida. E para os outros casais também. Um botão de rosa sempre desabrocha quando é plantado com amor. E eu tô te regando flor, e eu tô te regando flor. Um João de barro só faz sua casa quando encontra o seu par. E pra você vou caprichar, tô prontinho pra te amar. E vou te amar como se não houvesse amanhã. E todos os dias de manhã, teu sorriso vai ser meu despertador. Por isso eu tô te regando flor. Quer namorar? E daqui uns dias, numa capelinha, juntar nossos nomes e as nossas manias. Quer namorar? Ser meu tesouro. Nós dois velhinhos lembrando esse dia com bordas de ouro. Oh, oh, oh, oh. E vou te amar como se não houvesse amanhã. E todos os dias de manhã, teu sorriso vai ser meu despertador. Por isso eu tô te regando flor. Quer namorar? E daqui uns dias, numa capelinha, juntar nossos nomes e as nossas manias. Quer namorar, ser meu tesouro. Nós dois velhinhos lembrando esse dia com bordas de ouro. Quer namorar, e daqui uns dias, numa capelinha, juntar nossos nomes e as nossas manias. Ser meu tesouro. Nós dois velhinhos lembrando esse dia com bodas de ouro. E a hora certa, agora 6:29, 6:29. Vocês ouviram então na voz de Otávio Augusto e Gabriel, Bodas de Ouro. Não, não virem para o canto, a hora está passando, né? E está frio. Nossa, a Casa de Carne Esquina do Boi está aí às suas ordens. Você vai lá na Casa de Carne Esquina do Boi, compra a mistura do almoço, do jantar. Por exemplo, para você que é proprietário de hotéis, de restaurante, pensão, cozinhas industriais, a Casa de Carne Esquina do Boi tem preço especial. Preço especial mesmo. Para hospitais, santas casas, para você que tem comércio, vai na Casa de Carne Esquina do Boi. Aliás, não vai não. Telefone 3923-8600. Fale com meu amigo Canário. Se você for, tem um estacionamento bem em frente à Casa de Carne Esquina do Boi. Lá no alto da ponte, no segundo quarteirão. Ali está a Casa de Carne Esquina do Boi. Vamos acordando, vamos. Já é 6:30. A Laje Líder, como você já sabe, fabrica trilhos e fabrica lajes painel. E trabalha com as lajes de isopor e cerâmica, de H8 até H30. Laje Líder faz entrega em todo o vale. Faz entrega também no litoral. faz entrega no sul de Minas, faz entrega aqui no, em toda a região, nas cidades vizinhas, até na zona rural. Por isso, você que ouve o nosso programa e está construindo e precisa de laje, entre em contato com a Laje Líder. Vou dar os telefones: 3942-5946 ou 3922-9224. Lages Líder, Travessa 340, no Caetê. Não tem erro, viu? Fica ali no Caetê, logo após a Vila São Geraldo. Fale com nossos amigos, seu Henrique, a Paolo, Valentim, todo aquele pessoal amigo estão na sua espera. E os vendedores também, viu? Bom dia para você que está acordando agora. Não esqueça que logo mais às 7 horas tem o programa do nosso amigo Alexandre da Farmácia, o Celso e o Gleidson, a Voz do Vale, trazendo as últimas notícias da polícia, da política e da nossa cidade. Portanto, logo mais às 7 horas, viu? Agora a gente traz para vocês mais uma lindona. Vamos nós, vamos! Alô, meu amigo Paulo Baiano. Alô, meu amigo Jota Soares. Alô, meu amigo Pioneiro, bom dia. Alô, Anelo, bom dia. Alô, vovó Ernestina. Estou largado e relaxado. Esta cidade me deixou meio bobão. Vivo correndo entre grande multidão. Procuro emprego, não acho não. Desiludido com uma tal situação, volto pra casa sem nenhuma solução. Né? 6 horas e 35 minutos, vocês ouviram na voz de Anaí do acordeon, Realidade. Mas não vire pro canto, vamos acordando. Olha a hora, Jessi, 6 horas e 35 minutos. É a casa do povo que tá mandando, viu? A casa do povo tá cheinha de oferta, gente do céu. Ali vocês encontram muitas e muitas novidades em artigos para presentes. Afinal de contas, Dia dos Pais está aí, né? Vai lá na Casa do Povo, pois lá vocês encontram lindos relógios para ele ao menor preço. E é relógios com garantia, prova d'água. Ali na Casa do Povo, você vai encontrar fones de ouvido, rádios AM e FM, pendrive gravado com 1000 músicas e muitos outros presentes. Vai lá na Casa do Povo. Fica bem em frente ao restaurante Bom Prato, viu? Não tem erro de jeito nenhum. Bem em frente ao restaurante Bom Prato, Casa do Povo. Ô, gente, não esqueça que o frio tá aí, né? E a Princesa dos Bordados recebeu um punhado de cobertor para casal, só R$ 29,90. Cobertor para solteiro, só R$ 24,90. Toalha de mão para escola, R$ 2,00. Toalha de mesa quadrada ou redonda, R$ 19,90. Rede para casal, R$ 99,90. Toalha do seu time de futebol, a partir de R$ 59,90. Eita, Princesa dos Bordados! É na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento, lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia, e no satélite, na Avenida Perseu 850, Princesa dos Bordados. Bom dia para minha amiga Laide, tá ouvindo o nosso programa lá no alto do Caetê. Oi, Laide, tudo bem? A família, tudo bem? Então tá bom, né? Tá frio aí também, Laide? Ei, mundo velho sem porteira, né? Olha a hora, 6h38. O Depósito Tijovale fica lá na Avenida Cidade Jardim. Está vendendo tudo em 18 pagamentos, sem juros, no cartão. Então vale a pena. Você que está construindo ou reformando, vá até o Depósito Tijovale. Além de vender mais barato, você ainda pode ganhar uma bicicleta ou uma churrasqueira pré-montada. Sabe como? Nas compras acima de R$100, você pega o cupom, preencha, deposita na urna e boa sorte, gente! O Depósito Tijovale fica no finalzinho do bosque, ali no começo do Dom Pedro. Telefone 3917-1746. Tem mais um, 3916-7086. Depósito Tijovale, onde seu dinheiro vale mais. 18 pagamentos sem juros no cartão. Olha só que bom, né? Olha a hora, gente, não vire pro canto, 6 horas e 39 minutos. Tem mais uma música lindona aqui, viu? Vamos nós. Pra sempre. Olha a hora, 6h40. Sei, amor, que as coisas andam complicadas. Compromissos levam a gente a esquecer. Gestos que antes comuns entre nós, flores comprei pra você. Sem qualquer razão especial, vou te levar pra passear. Sentar num banquinho da praça e nós dois juntinhos ali retomar. Momentos intensos vividos, sem tempo perdido, só eu e você. Saudade hoje veio à tona, batendo a vontade de estar com você. Sem você por perto passa a ser deserto, tudo vira solidão. Saudade machuca o meu peito, castiga e maltrata o meu coração. Quero ter você aqui pra sempre, pra ficar junto de mim pra sempre. Quero ter você aqui pra sempre, pra ficar junto de mim pra sempre. Ai, ai, ai, pra sempre. vivido sem tempo perdido, só eu e você. Saudade hoje veio à tona, batendo a vontade de estar com você. Sem você por perto passa a ser deserto, tudo vira solidão. Saudade machuca o meu peito, castiga e maltrata o meu coração. Quero ter você aqui pra sempre, pra ficar junto de mim pra sempre. Quero ter você aqui pra sempre, pra ficar junto de mim pra sempre. Ai, ai, ai, pra sempre. Ai, ai, ai, pra sempre. Moda bonita essa aí, né? Milton e Marcos, pra sempre. Não, não vá virar para o canto, não. Olha a hora, já é 6 horas 42 minutos. Ô, gente, a Casa de Carne Esquina do Boi continua vendendo sempre mais barato. Já pensou aquela costelinha suína, aquele bife bem gostoso, aquela bistequinha bem gostosa? Gente, na Casa de Carne Esquina do Boi, o preço ali é bem mais barato do que você pensa. Ali eles vendem barato mesmo, por isso que a gente passa lá. Tem aquela filona de gente comprando. Agora tem estacionamento próprio bem em frente à Casa de Carne. Por isso vai lá na Casa de Carne Esquina do Boi. Fica na Aldemo Veneziani. Telefone 3923-8600. Fale direto com nosso amigo Canário, tá bom? Pois lá vocês encontram a melhor misturas do almoço e do jantar, viu? Não vá virar para o canto, vamos acordando, olha a hora, 6h43. O depósito Tijovale avisa que no dia 13 farão o sorteio da bicicleta e da churrasqueira pré-montada. Para você participar é fácil, basta você comprar acima de R$100 e pronto. Por isso vai lá no famoso depósito Tijovale. Agora tem mais uma vantagem. Você compra todo o material que você precisa e paga em até 18 pagamentos sem juros no cartão. Que bom, né? Fica no finalzinho do bosque, na Avenida Cidade Jardim. Telefones 3916-1746, 3916-7086. Você sabe que a farmácia comunitária do Petite distribui remédios de graça para as famílias, pessoas carentes, para todo mundo, mas tem que levar receita. E agora a farmácia comunitária está precisando de você. É que eles vão fazer um bingo beneficente, um chá beneficente. Você poderá comprar essa cartela, custa R$ 25,00, para você concorrer em 10 rodadas. E tem lanche também. Olha, o bingo vai ser domingo agora, dia 7. Domingo agora, viu? A partir das 14h30 da tarde. Para você adquirir a cartela, telefone para lá. 99159-6005. A minha amiga Fátima, do Zé do Neco, já comprou a cartela dela. E muitas outras pessoas também já compraram. 99159-6005. Vai ser nesse domingo, viu? Vamos prosseguindo, gente. Eu gosto desse cara, Carlos Lima. Ele canta cada música bonita, né? Ele canta em duas vozes. Olha essa música aqui, ó. Transporte de boiada. Eita, mundo velho. Olha a hora, 6h46. Bom dia. Lembro da primeira viagem de muitos anos atrás, com a idade de 15 anos, eu não esqueço jamais. Saímos de uma fazenda a estrada pelos sertões de Goiás. Ai, meu Deus, depois que eu envelheci, vivo lembrando o passado, na dura lida de gado e as proezas que vivi. Um laço de 12 braças, um arreio de primeira. Tinha um apero completo, espingarda cartucheira. Na cintura um 38, uma faca charqueadeira. Chorosa. Foi lá pra minha amiga Lúcia, tá ouvindo a gente lá no Pararangaba. Gente amiga, acabou o programa. Oh, que pena, né? Tô indo embora, mas eu volto amanhã a partir das 4 horas, se Deus quiser. Um abraço bem apertado a cada um de vocês. Amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser, tá bom? Vocês continuem aqui, porque vem aí a Voz do Vale. Tem mais 2 músicas bonitas que a gente vai rodar para você. E depois já vem aí o Gleidson, o Celso, o meu amigo Alexandre da farmácia já está lá no outro estúdio. E começa a Voz do Vale. Um abraço a cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até lá. Viu? Descansar